vida. Siqueira Campos, Paraná. O nosso trabalho só tem razão de ser por você. Faz tempo que o tempo diário dedicamos a você. Queremos ser parte do seu dia a dia e contagiar com nossa alegria. O seu lar, seu trabalho, seu jeito de viver. Com afeto a gente sempre pode mais. O carinho está sempre em tudo que se faz. Nossa vida minuto a minuto pensando em você. Essa rádio tem sempre tudo quem se quer. O lazer, a canção, o encanto que seduz. A emoção mora sempre na rádio Bom Jesus. Notícia, informação, os serviços e toda mensagem de luz. O esporte, sua energia, toda vibração e toda euforia. Essa só pensa em você, faz bem mais por você. É a nossa rádio Bom Jesus. Bom dia! Você está na Bom Jesus AM.